que trabalha para o tempo. Uma mulher que aprendeu a agradecer o som da rotina, o sabor da água. Uma mulher que não espera, que não espera mais. O sabor da água, o som da rotina, o sabor da água, o som da rotina, o sabor da água, o som da rotina. Uma mulher que trabalha para o tempo, uma mulher. Uma mulher que trabalha para o tempo, uma mulher que aprendeu a agradecer o som da rotina, o sabor da água. Uma mulher que não espera. Que já não espera mais. O sabor da água, o som da rotina, o sabor da água, o som da rotina.